ciência da paz, né? A tal da paciência. E a paciência é uma virtude, e as virtudes precisam ser cultivadas. A gente não adquire elas por mágica, por milagre, ou por alguma outra maneira fenomênica. A gente precisa cultivar ela. E cultivar, no caso, significa trabalhar essa virtude. A gente tem que ter as oportunidades, e elas surgem a cada momento, e nós precisamos aproveitá-las, percebê-las. Nós temos que lutar contra as nossas vontades, que surgem sempre querendo a satisfação pessoal nossa, a satisfação dos prazeres, dos desejos, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, não é a forma mais correta. A gente, todos nós gostamos de ter uma vida boa, de aproveitar a vida, e enquanto a gente aproveita ela, a gente normalmente não se movimenta. Quando a coisa está bem, a gente não faz nada, a gente simplesmente aproveita. Então é na dificuldade, é quando surgem os sofrimentos e as dores, que a gente muitas vezes coloca então a mão na consciência e pensa, começa a parar e pensar por que que isso está acontecendo. A paciência é uma dessas virtudes. Por que que as coisas acontecem, por que que a gente dá vazão a alguns sentimentos, então, que são mais pequenos, mais baixos. E essa paciência, ela demonstra o nosso equilíbrio emocional, de que maneira nós somos equilibrados com as nossas emoções, que nós conseguimos controlar elas ou não. De que maneira isso acontece. E o contrário da paciência é a impaciência, que nós manifestamos muitas vezes. Então ela denota a falta de controle que nós temos sobre nós mesmos. E a gente tenta, durante a nossa vida, controlar todos os fatos que nos cercam, controlar as coisas, controlar até as pessoas que estão próximas de nós. Mas nós não nos dedicamos a controlar a nós mesmos, a esse sentimento que brota e que nós simplesmente damos vazão para ele, e que o resultado dessa vazão normalmente não é satisfatório, não é uma coisa que a gente gosta. Então, como já foi falado várias vezes, quando a gente faz as mesmas coisas, os resultados são os mesmos. E se a gente não está satisfeito com o resultado, nós precisamos fazer diferente. Isso é uma atitude, não é nem religiosa, é racional. Aqui está escrito que nós temos que fazer isso, mas a gente não acredita. Mas então, pela razão, pelo raciocínio, pela inteligência que nós temos que perceber que o mesmo caminho que a gente vem fazendo, ele está nos levando sempre para os mesmos finais. E esses finais não são os que a gente quer. Então, temos sim que fazer diferente. Tem uma pequena história, né, de um monge que estava reunido com seus discípulos, e esse monge, uma das características mais fortes dele era a paciência. E uma outra pessoa, sabendo disso, disse assim: eu vou testar ele, vamos ver se ele realmente ele é paciente, o quanto ele é paciente. E essa pessoa foi até esse monge e começou a irritar ele, ou a tentar irritar ele, começou a ofender ele, a dizer coisas, a fazer gestos, até a questão fisicamente, começou a empurrá-lo para tentar tirar ele do centro que ele se encontrava. E depois de muito tentar, ele cansado, ele desistiu e foi embora. E os alunos, então, que estavam ali com aquele mestre, observando tudo, perguntaram para ele como que ele tinha aguentado tudo isso, sem se manifestar de nenhuma maneira. E ele deu uma explicação simples, porque as explicações são simples, né? Ele disse: quando alguém te dá um presente e tu não aceita, esse presente fica com a pessoa que veio te dar. Nesse caso, quando alguém te traz inveja, raiva, te ofende, e tu não aceita isso, isso não bate em ti, e aquilo continua com aquela pessoa. Então, a questão da paciência, inclusive, ela demonstra que nós reagimos a algumas coisas que acontecem, não exatamente conosco, algumas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós somos impacientes porque nós não aceitamos a atitude de alguém, nós não aceitamos uma situação, nós não aceitamos que uma determinada coisa seja do jeito que ela é, e nós nos irritamos. E aí a gente pergunta, o que leva essa irritação? O que causa em nós essa irritação? Não é aquela coisa, aquela pessoa, é algo interior nosso, que faz com que a gente fique nesse estado. Segunda pergunta, o que que essa irritação que provoca em mim e que eu extravaso, aonde ela me leva? O que que de bom ela me traz? E ela traz alguma coisa boa? A gente sabe as respostas porque todos nós passamos por isso. O que que isso causa em mim? Hoje a gente tem informações que vêm de todos os lados e a medicina e a ciência mais abrangente, ela nos fala, nos conta através de exames, de experiências, que esse estado emocional que a gente desenvolve, ele faz mal para o nosso corpo físico, para a nossa mente. Então essa irritação que a gente deixa fluir, ela nos prejudica. Ela não vai prejudicar a outra pessoa com a qual a gente está irritado, ou a outra coisa, menos ainda, né? A gente está irritado com um objeto, não vai acontecer nada com ele. Mas nós somos diretamente influenciados e atingidos por essa emoção que nós damos vazão. Então a pergunta, né? Adianta a questão fazer diferente ou continuar fazendo a mesma coisa e sentindo as mesmas coisas e vindo em forma de dor e vindo em forma de doença? O que que eu posso fazer para modificar isso? Como eu disse, né, a medicina ela já consegue demonstrar isso através de exames. E a gente sente, quando a gente está irritado, que o nosso corpo ele fica tenso, descarrega substâncias por todo ele, nos deixa abalado. E que muitas vezes, dependendo do quanto é isso, a gente demora para conseguir voltar a um estado de equilíbrio. Então, se isso não é bom, nós temos que fazer diferente. E a gente falou em cultivar a paciência. A gente até agora disse o que acontece quando a gente é impaciente. Mas então a gente tem que passar a cultivar essa paciência, essa virtude, para que ela comece a incorporar a nós, que a gente passe a fazer com que isso seja nosso, para que a gente consiga manifestar isso em todas as nossas atividades, em todos os nossos relacionamentos. E como cultivar essa paciência? Compreensão, realidade e atitude. Compreensão, que a gente tem que dar aquela parada para perceber o que está acontecendo. E não simplesmente reagir. Realidade, para trazer essa situação dentro do contexto que ela tem. E não dimensionar ela, fazer daquilo uma coisa maior do que é. Que não é. E a atitude, que é agir de forma contrária para tentar resolver essa situação. E nisso, a cabeça da gente, a mente, ela tem um poder muito grande. Porque se a gente dá vazão aos pensamentos negativos, nesse sentido, a gente vai indo. A gente vai alimentando, e as coisas vão fluindo. Agora, se a gente tem uma atitude positiva na questão mental, a gente já começa a cortar isso, já começa a direcionar para o outro lado. Então, a gente pode, sim, de forma simples, a fazer diferente. O tempo que vai levar depende da nossa insistência, do nosso trabalho sobre isso. Outra, reconhecer esse sentimento que brota em nós. Perceber que aquilo que eu acho que me faz mal, realmente está mexendo comigo e dá o devido valor a esse sentimento, encarar ele, perceber que ele existe e questionar o porquê que eu estou sentindo isso sobre determinada pessoa ou sobre determinada coisa. O porquê. Novamente a gente diz, ocupar a mente é a ferramenta principal nesse caso. Então muitas vezes quando a gente tem esse problema de impaciência, de tensão, de irritação, vamos tentar alguma coisa, fazer alguma coisa, um trabalho manual. Tem gente que gosta de trabalhar com jardinagem e é uma terapia, porque enquanto a gente está mexendo, a gente está se ocupando, fazendo alguma coisa, a cabeça continua trabalhando. Então a gente aproveita esse tempo para utilizar e pensamentos que sejam bons, positivos, para começar a dar volta nessa situação. É uma maneira da gente começar a buscar a calma. Existem outras fontes de terapias. Cada um sabe reconhecer o que é melhor para si. Aqui no Evangelho nos diz que a paciência é uma caridade com aqueles que estão no nosso caminho. Ele primeiro nos diz que é uma caridade e depois ele nos diz com aqueles que estão ao nosso caminho. A gente vive pedindo, né? Então, para que Deus nos dê oportunidades, que nos ilumine, né? Pede um monte de coisa e às vezes não reconhece quando as coisas acontecem, quando as oportunidades surgem. Nós temos dentro da nossa encarnação um grupo de pessoas mais próximos de nós. E a gente sabe que isso não é por acaso. E muitas vezes essas pessoas que estão próximas de nós são as pessoas que mais nos irritam. E a gente nunca pensou ou parou para pensar por que isso? Por que eu estou perto e por que eu sinto o que eu sinto? Então é um questionamento. Sempre que a gente começa a jogar luz através de questionamentos em cima dessas questões, a gente começa a olhar para elas, a visualizar, começa a perceber a existência de algumas coisas que a gente não percebe, e através dessa percepção a gente começa a provocar uma mudança. Uma mudança, de novo, necessária. Se nós estamos ali com essas pessoas, mesmo que elas nos provoquem algumas sensações, não é por acaso, é porque nós precisamos aprender. É a santa oportunidade que nós temos de, junto com essa pessoa, caminharmos. Não tem outro jeito. A gente pode se afastar das costas para essas questões, mas lá na frente, se não for com essa pessoa, será com outra. A situação volta, ela surge de novo. E provavelmente numa proporção até maior. Enquanto que quando a gente enfrenta, o contrário também acontece. A gente poderá ter novas situações, mas a gente vai conseguir passar por isso de uma forma mais satisfatória, mais tranquila, porque a gente já tratou disso. Então a gente já tem esse aprendizado guardado. E nós dissemos, né, frequentemente, perdi a paciência com tal pessoa ou com tal coisa. Na verdade, nós não perdemos porque nós temos ela numa quantidade muito pequena. Nós não poderíamos perder se nós tivéssemos ela, como aquele exemplo do monge. Sofreu muito mais e resistiu. Então, nós não perdemos a paciência. Nós não temos. Nós precisamos. Esse é mais um sintoma, mais um sinal de que nós precisamos nos dedicar nesse sentido. Se eu acho que eu perdi, é ali que eu tenho que focar. É nisso que eu tenho que trabalhar mais para que isso não aconteça com tanta frequência ou de uma forma tão forte. É claro que a gente não vai resolver de uma hora para outra. Leva muito tempo para cristalizar essa virtude em nós. Mas não tem outra maneira a não ser o trabalho diário, o trabalho insistente. É através, né, dessas dificuldades que surgem na nossa vida, no nosso dia, que nós crescemos. Como eu disse antes, quando tudo está bem, a gente se limita a aproveitar. E é quando a vida nos aperta um pouco que a gente tem que descobrir então os meios de resolver os tais dos problemas que surgem. Então, a paciência, para quem quiser ver mais sobre ela, ela está no Evangelho, no capítulo 9. Está dentro do capítulo 9. E fala várias coisas sobre várias virtudes, como é que nós temos que aprender a fazer sobre isso e o porquê dessa necessidade e da importância que ela tem para todos nós.